incertezas, Deus está comigo. De cansaço e de agonia, quando clamo logo sinto a presença desse Espírito possuindo o meu ser, dizendo: estou contigo, meu servo, por que temer? Por que temer? Se a vitória é tua, atravessa a noite fria, o amanhã será melhor. Essa dor que tanto te angustia, são frutos que irás colher, que te darão muita alegria. Por que temer? Se a vitória é tua, atravessa a noite fria, o amanhã será melhor. Essa luta que tanto te angustia, são frutos que irás colher, que te darão muita alegria. Deus nunca ausente, Ele é onipotente, Deus dá vida para o crente e faz dele um novo ser. É como água cristalina, doce pura e divina, que nos toma e nos domina e nos enche de prazer. Por que temer? Se a vitória é tua, atravessa a noite fria, o amanhã será melhor. Essa luta que tanto te angustia, são frutos que irás colher, que te darão muita alegria. Por que temer? Se a vitória é tua, atravessa a noite fria, o amanhã será melhor. Essa luta que tanto te angustia, são frutos que irás colher, que te darão muita alegria. Que te darão muita alegria.